Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou continuar com o tema da última aula. Eu não me lembro se eu li para vocês o capítulo referente ao Erich Fromm. Vocês lembram? Não li? Então vamos começar com esse aqui. Hoje temos vários personagens. Aqui, nesta parte, eu estou acumulando esses exemplos de fontes da Revolução Multicultural. Sem nenhuma preocupação de ordem, são apenas amostras, não se trata de uma narrativa de maneira alguma, são apenas exemplos que eu estou dando. Então não estou me preocupando com a cronologia. Talvez para a edição do livro eu faça isso, mas não é importante. Esse livro se divide em três partes. A primeira parte é a respeito do marxismo exclusivamente, e as duas outras são a respeito da revolução multicultural ou diversitária, cujo símbolo é o movimento de 1968. E o livro parte de uma hipótese, que é de que todo discurso ideológico ele tem necessariamente pontos cegos e contradições internas, incoerências internas, e que na sua transfiguração em prática, na hora que aquilo sai do papel e se torna ação histórica, são justamente essas incoerências e contradições internas que se manifestarão mais claramente até do que o conteúdo explícito do discurso. E eu estou ilustrando isso com dois exemplos. O primeiro do marxismo, em que a sua ambiguidade sobre a posição dos intelectuais na revolução acabou decidindo o destino do regime soviético. E, no segundo caso, isso é mais complexo, porque você não tem um discurso ideológico unificado, mas você tem várias fontes. Então, é justamente a inconsistência desse amálgama que está desencadeando as suas consequências reais. Então, um discurso ideológico, ele age mais pelos seus defeitos do que pelo seu conteúdo explícito ou da sua intenção. E eu acredito que isto é necessariamente assim, porque entre o plano abstrato e o plano da vida concreta existe também um hiato, e esses hiatos são imprevisíveis. E como todo discurso ideológico é um plano que se destina a ser traduzido em realidade de maneira coerente, e isto é sempre impossível, então o que vai acontecer é sempre a inversão do discurso revolucionário. E eu ilustrei isso no caso do marxismo, mostrando como o que se apresentava como uma revolução proletária vira uma ditadura da inteligência dos intelectuais do partido. Isso não foi um acidente, não foi uma traição, isso foi um desenvolvimento necessário de contradições que estavam na própria formulação originária do marxismo. E isso poderia ter sido percebido antecipadamente, se as pessoas soubessem ler o discurso ideológico e saber que não se pode lê-lo jamais como se fosse um discurso filosófico. O discurso ideológico, ele atua pelo que ele diz e pelo que ele esconde, pelo que ele revela e pelo que ele oculta ao mesmo tempo. E isso é uma síntese nem inseparável. E por isso mesmo, os efeitos dele são sempre contraditórios. Então, entre os vários, eu estou enunciando aqui as fontes do maio de 68, sobretudo como uma contestação àquele absurdo que foi dito pelo Zvonimir Ventura, de que aquele movimento foi um mistério, que de repente as coisas aconteceram, os jovens começaram a fazer isso ou aquilo. Então eu estou aqui demonstrando que no meio da década de 50 já estava tudo pronto. Quer dizer, todas as fontes ideológicas, quando reunidas, você percebe que elas demarcam o horizonte inteiro da cultura dos anos 60. Quer dizer, e se você já tem, vamos dizer, a hegemonia cultural. Então, para passar da hegemonia cultural a uma ação política determinada, é um negócio quase automático. Portanto, aquilo tinha de acontecer necessariamente, e tinha de acontecer em escala mundial, porque a revolução cultural que antecedeu foi em escala mundial. E para ver isso, é só você ver quais são as fontes, né? E em seguida, quando você vê que as fontes são completamente heterogêneas e que a coisa não tem um discurso ideológico coerente, mas sim um amálgama de coisas heterogêneas, às vezes até incompatíveis. Então, é claro, você vê que a unidade desse movimento não está no terreno ideológico, está em algum outro. certamente é o terreno estratégico e tático. Em que, portanto, para você entender o curso que as coisas tomaram, você precisa ver quais foram os recursos, as forças sociais efetivas que montaram o movimento. Esse já é um outro problema, que será abordado, então, na terceira parte. Né? Então, prosseguindo aqui, estou aqui no parágrafo 22. Eric Fromm, 1900-1980, não foi certamente um dos membros mais brilhantes do Instituto, eu estou me referindo ao Instituto de Pesquisas Sociais, famosa Escola de Frankfurt. Sua doutrina adocicada do humanismo socialista parece hoje sopinha rala em comparação com os trabalhos dos pesos pesados como Georg Lukács, Kurt Lewin, Walter Benjamin ou mesmo a dupla Horkheimer-Adorno. Sua importância decisiva veio da imensa popularidade dos seus livros Escape from Freedom, publicado no Brasil com o título de O Medo à Liberdade, Man for Himself, O Homem para Si Mesmo, Psicologia e Religião, 1950, A Sociedade Sadia, 1955, A Arte de Amar, 1956, Zen Budismo e Psicanálise, 1960, O Dogma de Cristo, 1963, e Sereis como Deuses, uma interpretação radical do Velho Testamento, 1966. Pelos títulos, já se vê que Fromm tentou uma síntese teórica das duas vias anti-ocidentais, até então trilhadas paralelamente, mas separadas, a crítica radical socialista e o orientalismo. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Né? Juntou-lhes, ademais, uma usurpação marxista do cristianismo e do judaísmo, antecipando o que viria a ser o esforço essencial da teologia da libertação. Era tudo o que a juventude enragée queria. Suas paixões e preferências formuladas como uma argumentação academicamente respeitável. Fromm é, sob esse aspecto, mais completo e articulado, porta-voz das expectativas da época, mais até do que Alan Watts, o monge inglês, que fundiu a ascese budista com a lógica de Ludwig Wittgenstein, num livro que, aliás, eu, desgraçadamente, traduzi para a editora 3. Não deixa de ser significativo que Fromm se afastasse do voto de pureza teorética dos demais membros do Instituto, inscrevendo-se no Partido Socialista Americano em 1950 e participando ativamente das campanhas pelo desarmamento nuclear e contra a participação americana na Guerra do Vietnã, que até então era uma paixão unificadora da juventude universitária. Embora Fromm se proclamasse adepto de um socialismo democrático diferente do regime totalitário soviético, nessas duas atividades militantes, ele atuou como idiota útil ou como fingidor esperto a favor dos regimes comunistas existentes, já que nos dois casos se tratava de guerra assimétrica, promovida pela inteligência soviética nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, pressionando os americanos a desarmar-se unilateralmente e a retirar-se também unilateralmente do Vietnã, sem que jamais exigências semelhantes fossem impostas ou mesmo sugerida à União Soviética ou à China. Então, na época, havia aqueles imensos movimentos contra a bomba atômica, etc., mas era só no Ocidente, né? A bomba atômica soviética foi deixada em paz. Aqui tem uma notinha de um trabalho feito por uma cientista política, Laura Daniels, e ela diz, por exemplo, os soviéticos usaram organizações de fachada para influenciar o movimento antinuclear, a iniciativa que mais visivelmente pôs a liderança ocidental na defensiva. O ministro do interior da Alemanha Ocidental e o FBI, os relatórios do FBI concluem que as organizações associadas à União Soviética conseguiram, com sucesso, arrebatar o movimento de paz, as iniciativas do movimento de paz, para que se conformasse às posições soviéticas. Em 1982, o afiliado americano ao Conselho da Paz Mundial que era uma organização de fachada soviética, mostrou a habilidade soviética de influenciar secretamente ou discretamente uma sessão especial das Nações Unidas sobre desarmamento, perseguindo o comitê que coordenava os protestos massivos a focar o movimento nos Estados Unidos e na OTAN, antes que em todos os mísseis que eram ameaça geral, isso aí, incluindo os mísseis soviéticos, esses foram poupados. Então, os livros do Erich Fromm tiveram um sucesso imenso, inclusive no Brasil, acredito que tem ainda, que sejam praticamente todos os livros dele foram traduzidos no Brasil, para você ver a amplidão da influência do sujeito. Num país que não tem nem as obras completas de Aristóteles, aparece aí um psicanalista em Nova York, né, dizendo besteira sobre o Antigo Testamento, sobre Cristo, sobre budismo e tudo, e faz um sucesso engraçado. Eu confesso que eu fui um dos atingidos por essa propaganda em torno do Erich Fromm, que cujos livros eu li, eu devia ter uns 14, 15 anos, evidentemente eu fiquei muito impressionado. Bom, parágrafo 23, Kurt Lewin. Esse é um tipo bem mais interessante. Há dois tipos de influência que o intelectual pode exercer. Pode tocar o coração das massas, tornando-se um símbolo unificador das suas expectativas, ou pode fazer a cabeça de uma elite poderosa e discreta, criando meios de ação que ela precisa para ampliar o seu poder. O primeiro é, evidentemente, o caso de Wilhelm Reich e Erich Fromm. O representante mais típico do segundo entre os membros do Instituto é Kurt Lewin. E pouquíssimas pessoas leram as obras do Kurt Lewin fora do círculo especializado dos estudiosos de psicologia, psicologia social e sociologia. Ele é também um exemplo de como um grande intelecto pode colocar a mais alta probidade científica a serviço de fins que ele próprio não examina criticamente e que, vistos de outro ângulo, podem ser julgados imorais. Em geral, essa eventualidade é mencionada no que diz respeito aos cientistas atômicos que construíram a bomba atômica em Los Alamos. Entre eles, pelo menos Julius Robert Oppenheimer teve uma crise de consciência ao ver os resultados práticos de um projeto cujas implicações morais só lhe ocorreram tarde demais. Mas não é exagero que o trabalho de Kurt Lewin produziu resultados mais vastos e duradouros do que a bomba de Hiroshima, embora menos visíveis aos olhos das massas, e continua a produzi-los até hoje em escala mundial, sem dar sinal de querer parar num futuro próximo. Desde o início da sua brilhante carreira científica, Lewin mostrou interesse pela psicologia aplicada e dava como objetivo dessa ciência, aspas, buscar explicações de por que as pessoas se comportam como se comportam e descobrir como elas podem ser ensinadas a comportar-se melhor. Então, a modificação de comportamento esteve, vamos dizer, entre os objetivos do trabalho e da vida do Kurt Lewin desde o início. Mas você, percorrendo a obra dele e usar a obra sobre ele, você não vê uma discussão sobre quais os fins que devem orientar essa mudança. Ele simplesmente não discute isso. Ele parte do princípio de que os fins que ele está visando são bons, e esses fins geralmente coincidem com os objetivos da escola de Frankfurt e, vamos dizer, da moda local ou dos interesses dos países que estavam contratando os serviços dele. Em que consistia exatamente o melhor? Lewin não mostrou grande interesse em especulações teóricas de filosofia moral. Deu por pressuposto, sem maior exame, que o melhor eram aquelas modalidades de comportamento em que os objetivos de longo prazo da escola de Frankfurt coincidiam com as necessidades imediatas dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Para esse fim, ele criou um conjunto de técnicas de modificação comportamental de grande eficiência e precisão, que mais tarde se integraria no conjunto que leva hoje o nome de engenharia social. Comparar a engenharia social de Lewin à psicanálise, à psicologia experimental do começo do século XX ou ao behaviorismo grosso de Pavlov e Skinner é colocar um relógio eletrônico ao lado de uma coleção de ampulhetas. Ao contrário do que sucede com a maioria dos seus companheiros do Instituto, a importância e o valor científico dos trabalhos de Kurt Lewin são inquestionáveis. Quer dizer, ele era um cientista autêntico, muito mais sério do que qualquer outro membro do Instituto. Eles eram mais especuladores, né? Sua contribuição está definitivamente integrada no patrimônio da psicologia mundial, acima de quaisquer considerações ideológicas. Mesmo porque ele concentrou seus esforços numa área técnica, quer dizer, os meios de fazer determinada coisa. Os valores dessa coisa ele não discutia, quer dizer, nesse ponto era quase um pragmático. O problema da psicologia aplicada é que ela é aplicada. E por si mesma não tem nada, não tem a menor condição de julgar os fins em cuja realização a aplicam. É impossível dar aqui uma visão, mesmo sumária, da amplitude dessas contribuições. Vou limitar-me a alguns tópicos isolados, suficientes, no entanto, para que o leitor entenda como Levine, que morreu prematuramente em 1947, veio a contribuir para a produção de efeitos que transcendiam de muito a sua imaginação e, muito provavelmente, as suas intenções. Quando Levine estreou no ensino da psicologia, o panorama da profissão se dividia, então, entre a psicanálise, que estudava problemas da vida real com conceitos frouxos e nebulosos, e a psicologia experimental, que estudava com a máxima precisão miudezas de neurologia que não levavam a parte alguma. Levine revolucionou o campo inventando meios de descrever com exatidão científica os dramas da vida real e até de representá-los geometricamente. A teoria baseava-se nas ideias de espaço vital, o horizonte de possibilidade de ação do indivíduo humano num dado momento, valência, a importância do objeto da ação, caminho, as vias pelas quais o objeto poderia ser realizado, etc., etc. A representação geométrica era feita por meio da topologia, a geometria qualitativa criada no século XIX por Johann Benedict Listing e outros com base em ideias de Leibniz e Euler. Entre 1946 e o ano da sua morte, que foi o ano seguinte, trabalhando para a Comissão Interracial do Estado de Connecticut, que lhe pedia ajuda para descobrir meios de combater preconceitos raciais e religiosos, Levine criou a técnica de treinamento de sensibilidade, Sensitivity Training, que o psiquiatra Carl Rogers considerou, aspas, talvez a mais importante invenção social deste século, fecha aspas. O Sensitivity Training foi usado amplamente para modificar atitudes populares e atenuar o conflito de raças, mas, segundo avaliações recentes, só serviu para elevar as tensões raciais ao nível do insuportável, algo que a mera leitura do noticiário atual confirma integralmente. Se esse resultado frustrou as expectativas iniciais da Comissão Interracial, o fato é que ele contribuiu decisivamente para os objetivos estratégicos da Escola de Frankfurt. Que àquela altura, como veremos adiante, já havia formulado a sua proposta da negatividade absoluta. Nós veremos isso no capítulo sobre Horkheimer e Adorno. Ou corrosividade total, como única alternativa viável para derrotar o capitalismo numa época em que já nenhuma classe social representava legitimamente os interesses do socialismo. Nessa perspectiva, acirrar os conflitos sociais em vez de resolvê-los era não só um direito, mas uma obrigação. Como Kurt Levine avaliaria essa situação caso estivesse vivo é algo que jamais saberemos. Mas a mim me parece que avaliar moralmente os resultados da psicologia aplicada é algo que escapa totalmente à definição que ele dava do campo dessa ciência. Ele começou sua carreira com um trabalho da mais alta importância que publicou em 1922 sobre a identidade dos objetos das várias ciências. Isso é uma coisa realmente interessante que ele fez. Por exemplo, para a biologia, um ovo e uma galinha são o mesmo objeto tomado em duas fases do seu desenvolvimento. Mas para a física, são dois objetos totalmente diferentes, já que as moléculas de um não estão mais presentes no outro. E ele dizia, essa diferença de enfoque ela é irredutível, não tem como você achar um intermediário, uma ligação entre uma coisa e outra. Do mesmo modo, um ser humano, aos 12 e aos 40 anos, é o mesmo sob um aspecto, mas sob outro, é outro. Daí, Levin concluía ser utópica toda esperança de uma unidade das ciências. Justamente na época em que Bertrand Russell e Whitehead estavam trabalhando no que eles chamavam de Enciclopédia Geral da Ciência, que era a unificação da ciência, pretendiam criar uma metalinguagem de todas as ciências, como o nosso Mário Ferreira pretendeu. De ver que as unidades básicas de descrição que elas empregam são incomensuráveis. Quanto mais uma ciência progride no conhecimento do seu próprio campo, mais este se fecha num sistema de conceitos autônomos que se afasta das demais ciências. A mim, essa nova maneira de formular o antigo problema escolástico de diferença entre objeto material e objeto formal das ciências me parece perfeitamente irrefutável. É muito interessante você comparar esse trabalho dele com o que está nas investigações lógicas de Edmund Husserl, que ele estudou. Era investigação lógica, mais ou menos 1910, 1911, em que o Husserl mostra, explica o problema dos vários domínios ontológicos separados e incomunicáveis, resumindo isso na famosa frase: não existe uma trigonometria dos leões, nem uma embriologia dos triângulos. Não tem como você estudar um triângulo do ponto de vista embriológico, nem o leão do ponto de vista trigonométrico. Embora Levin tivesse uma excelente formação em filosofia, especialmente aristotélica e fenomenológica, e embora suas pesquisas de campo ele insistisse no princípio husserliano de partir sempre da experiência imediata, o Lebenswelt, mundo da vida, ele nunca teve interesse ou tempo de aprofundar as tremendas consequências culturais e morais dessa constatação, que clama por uma crítica geral das ciências com base no conhecimento do Lebenswelt. A psicologia aplicada, à medida que se esmerava na formalização matemática dos seus conceitos, se tornava cada vez incapaz de julgar filosoficamente as suas próprias aplicações e de ser julgada desde fora. Quer dizer, isso aí é algo que eu tenho insistido nas minhas aulas, que o objeto de uma ciência nunca é um objeto real. Ele é um recorte abstrativo que só existe dentro do campo definido daquela ciência e dentro dos métodos daquela ciência. No sentido kantiano de que o método define o objeto e não o objeto define o método, né? Alguns investigadores acusaram Levin deve participar de projetos sinistros de manipulação das massas no quadro do Tavistock Institute britânico e do OSS, Organização de Serviço Secreto, o Serviço de Inteligência Americano repleto de infiltrados comunistas que antecedeu a CIA. Não tenho meios de averiguar se se trata de fatos reais ou de teorias da conspiração. Nem esse é o propósito deste livro. Mas mesmo atendo-nos à narrativa oficial da Igreja Leviniana, que é um verdadeiro culto em torno desse cara no meio psicológico, é impossível não enxergar a contribuição de Levin à criação de um estado de coisas mais favorável à destrutividade absoluta propugnada pela Escola de Frankfurt do que aos doces objetivos humanitários a que ele, provavelmente com alguma sinceridade, acreditava servir. Desde 1947, o Sensitivity Training, realizado através da dinâmica de grupo, outra invenção do Levin, foi aplicado a dezenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos e por toda a parte, não raro por sentença judicial ou imposição administrativa. Hoje em dia o sujeito, ele revela não gostar muito de transexuais ou de não sei o que, ele é obrigado por lei a passar por um sensitivity training para mudar a sua concepção, a sua conduta, etc, etc. E a coisa realmente funciona. Ou por imposição administrativa para eliminar preconceitos, especialmente de raça e hoje em dia de sexo. Os resultados foram dois. De um lado, como assinalou o sociólogo canadense Mathieu Bock-Côté, aspas, basta dirigir o nosso olhar à sociedade americana do pós-guerra para ver o conservadorismo popular conceptualizado da maneira de uma patologia grave para a democracia. As novas elites progressistas, chamadas a pilotar o Estado Social, então emergente, terão a tendência de crer que o povo americano é inapto para a experiência democrática. Então, por um lado, você tem a democracia concebida como o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, o desejo da maioria popular expresso na eleição é a palavra final. Mas, por outro lado, você tem a democracia concebida como certos valores a qual membros da elite têm um certo apego. E esta última concepção está predominando sobre a primeira agora, fazendo com que os resultados das eleições já não signifiquem grande coisa. Christopher Lash acreditará notá-lo desde os anos 50 na sociologia progressista americana, que havia teorizado o conservadorismo associando-o a uma patologia, a das categorias da população que resistiu à modernização social e econômica do pós-guerra. O conservadorismo seria mórbido ao recusar em bloco a social-democracia e o comunismo. O julgamento globalmente negativo sobre o conservadorismo, reduzido a sua caricatura e amalgamado desde esse momento a uma forma da direita tão radical quanto estéril, será integrado às ciências sociais. Esta é ainda a concepção do conservadorismo que vigora na ciência social americana, apesar do fato de que justamente nessa época, os anos 50, o conservadorismo estava se formulando como uma política com argumentação racional viável, que se demonstrou já mais do que viável no governo do Ronald Reagan e no próprio governo Trump agora, né? Então, quer dizer, é uma concepção um pouco redneck, quer dizer, o conservador é um redneck, é um cara atrasado, é um capial, que resiste à modernização tecnológica, etc, etc. Então, ele é um elemento nocivo para a democracia. E o seu voto, ainda que seja majoritário, deve ser neutralizado, de algum modo, pela sabedoria da elite. Ora, 1950 foi justamente o ano em que Theodor Adorno, com outros membros da Escola de Frankfurt, publicava pela Harper & Row The Authoritarian Personality, Personalidade Autoritária, um pretenso estudo sociológico que associava o fascismo ao predomínio de um certo tipo de personalidade descrito como autoritário, que coincidia exatamente com a personalidade do redneck conservador. E, para piorar, declarava-se esse o tipo de personalidade mais comum na América. Em suma, sociologicamente não havia diferença entre a sociedade da qual Adorno e seus colegas tinham fugido para não morrer no campo de concentração e aquela que o recebera de braços abertos, concedendo-lhes altos salários e subsídios de pesquisa, total liberdade de expressão, devota atenção da mídia e as mais altas honrarias acadêmicas. É quase a mesma coisa, né? Você ir parar num campo de concentração, morrer de fome, de câmara de gás, e você ir, né, para Harvard, ganhar um montão de dinheiro e ficar famoso. É a mesma coisa. Quer dizer, aqui a paralaxe cognitiva é elevada ao nível da psicose. Já. Ele não sabe onde está. Se isso é sociologia, um ovo é um exemplar da Bíblia de Gutenberg. O uso generalizado do sensitivity training como arma contra os preconceitos e a intolerância instaurava evidentemente uma guerra psicológica, não contra uma minoria sectária, mas contra o tipo de personalidade que a própria Escola de Frankfurt denominava predominante. Então, o que estava errado? O que estava errado era a sociedade americana, e ela tinha que mudar ou ser destruída. Então, isso quer dizer que, por exemplo, o resultado das eleições não significava nada, o povo inteiro quer isso, mas eu quero aquilo, eu sou sábio, eu sou iluminado, e eles são um bando de capial, redneck, barbas do selvagem. Esta é a origem da situação atual, que é, vamos dizer, o elitismo de esquerda e o populismo de direita. Isso aqui foi no meio dos anos 50, gente. Né? Portanto, nesta época, lendo esses livros, já dava para prever este desenvolvimento, que a coisa iria nesta direção. Na medida em que esta elite tivesse meios de ação, era isso que ela iria fazer: neutralizar a vontade popular e impor, vamos dizer, as suas próprias decisões e preferências através do quê? De técnicas como sensitivity training, dinâmica de grupo, etc, etc. Além da propaganda através da mídia, etc. Tratava-se, em suma, de modificar a mente dos americanos em geral para adaptá-la à política progressista do dia, cujos fins, valores e metas não apenas ficavam fora e acima da discussão, mas eram incorporados no trabalho do psicólogo social como critério científico de julgamento. Ou seja, isto virou a sociologia americana, né? De outro lado, como a onda de sensitivity training se alastrava par e passo com a campanha dos direitos civis, que praticamente erradicou o racismo antinegro da cena política americana, claro que você não eliminou o racismo na cabeça de todo mundo, mas ele da cena política ele está excluído. Você não pode ter uma. Um cara não vai ter um partido racista, uma revista racista, não, não vai ter, sim, não vai ter. E veio também concomitantemente com o uso do próprio sensitivity training para promover o orgulho racial negro, o resultado é que, a longo prazo, foi necessário buscar indícios cada vez mais sutis e evanescentes do racismo, como acontece no Brasil, espalhando entre os brancos o temor de parecer racistas por uma palavrinha casual, enquanto líderes negros, por outra parte, tinham abertamente sob a proteção do governo, pregam abertamente sob a proteção do governo, a extinção total da raça branca. Então, assim, você não pode fazer uma piadinha, mesmo involuntária, você será acusado de racismo e provavelmente será obrigado por lei a submeter-se ao sensitivity training. E, por outro lado, vem vários líderes negros e pregam abertamente a extinção total da raça branca, o maior genocídio da história. Então, você vê que os direitos dos negros hoje são infinitamente superiores ao do branco. Claro que isso tem consequências para a própria comunidade negra. O fato de que, por exemplo, na comunidade negra, 75% das crianças vivem sem um dos genitores, quer dizer, o casamento acabou, né? E os negros, proporcionalmente, cometem muito mais crimes do que os brancos. E isso é a consequência, quer dizer, realmente o sensitivity training e esta política corrompeu os negros completamente. Ao mesmo tempo, os negros americanos, malgrado a ascensão econômica, que fez deles a 18ª economia do mundo, sabia dessa? Você soma, né? A renda dos negros americanos, eles são a 18ª economia do mundo. Então, acima do Brasil, hein? O Brasil é 40ª, não sei o quê. Já foi 8ª, agora é 40ª. Cometem hoje proporcionalmente 20 vezes mais crimes violentos contra os brancos do que estes cometem contra eles. Os movimentos de protesto dos negros se tornam cada vez mais violentos e a família negra se desmantelou, com 75% das crianças vivendo sem um dos progenitores. Esse resultado, evidentemente, não se parece em nada com o ambiente de melhores relações entre as raças, mas se parece muitíssimo com a destrutividade total almejada pela Escola de Frankfurt. Se Kurt Lewin tinha alguma consciência do tipo de futuro que estava semeando, é algo que nunca saberemos. Mas com mais probabilidade, ele não tinha nenhuma. Em primeiro lugar, porque nunca demonstrou ter interesse em problemas éticos além da moralidade convencional do meio acadêmico progressista. Em segundo lugar, porque todo o seu método e a sua carreira foram construídos em cima do que ele chamava de princípio da contemporaneidade, segundo o qual as causas temporais remotas não têm peso nenhum na conduta humana e só interessa a situação do momento, na medida em que esta possa ser representada topologicamente e alterada pela ação do psicólogo. Qualquer que seja o caso, por exemplo, como é que ele investigava, né? Causas remotas, históricas remotas de não sei o que está acontecendo hoje. Para eles não interessava, interessava só aquilo que estava presente numa situação determinada que pudesse ser representada e mapeada, o que é impossível fazer com processo temporal completo. Hoje, o pessoal que estuda topologia consegue representar evoluções teóricas, históricas mais complexas, mas naquela época não tinha meio de fazer isso. Qualquer que seja o caso, é mais que provável que Levine, como membro da Escola de Frankfurt e alto funcionário do establishment científico americano, tenha cultivado aquela dupla lealdade do intelectual ou político revolucionário que, elevado a uma posição de destaque no quadro do poder burguês, tem de fomentar ao mesmo tempo o progresso da sociedade presente e a sua destruição. Isso aconteceu. No Brasil, você observa Lula, Brizola, todos eles têm essa duplicidade. Quer dizer, eles tentam melhorar e tentam piorar ao mesmo tempo. Você tem que dar satisfação, por um lado, você tem que dar satisfação para o eleitorado, para o público, ou para a autoridade, e por outro lado, você tem que dar satisfação para os seus correligionários. O que é absolutamente certo é que o principal interesse científico de Levine consistiu em descobrir os meios de controlar e modificar à vontade os sentimentos, as escolhas, as ações das pessoas, fazendo os indivíduos, os grupos da sociedade inteira, máquinas dóceis operadas por técnicos cujas metas e valores não precisam jamais entrar em discussão. Quer dizer, que isto é a norma geral, é isto que administra o mundo inteiro no mundo de hoje. Né? Mais ainda, na sua concepção da ciência social, modificar comportamentos não era a simples aplicação de descobertas feitas por meio da observação imparcial. Ao contrário, o esforço de modificar era o único meio de conhecer, segundo ele, a dinâmica da psique individual. Ou seja, não é que havia uma pesquisa teórica aqui, e daí você criava certos meios de modificar o comportamento e as aplicava. Não. A pesquisa já era feita por meio de tentativas de modificação. Então, é o que eu pergunto, como que ela poderia chegar a outro resultado, se não ao da modificação? Né? Quer dizer, essa é uma crítica científica séria que se pode fazer ao Levine. Quer dizer, você está modificando o comportamento das pessoas para chegar à conclusão de que tem que modificar e de que a modificação tem que ser feita dessa ou daquela maneira. É uma espécie de circuito fechado. Tentem conceber toda a extensão em que a moda das dinâmicas de grupo se alastrou por todas as áreas da vida social: indústria, administração, vendas, educação, aconselhamento familiar, treinamento militar, controle da natalidade, artes e espetáculos, alimentação, puericultura, política partidária, para só citar umas poucas. Entenderão duas coisas. A. Vivemos na era da manipulação comportamental. B. Vivemos no mundo de Kurt Lewin. Ele tem muito menos repercussão pública do que todos esses outros, mas é ele que está, ele que é o chefe do negócio. Parágrafo 24. Leon Festinger. Muitas das contribuições de Kurt Lewin não constam dos seus escritos e só são conhecidas por trabalhos experimentais de seus discípulos conduzido sob a direção dele. Um desses discípulos foi Leon Festinger, 1919-1989, que se tornou conhecido pela sua teoria da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é um mal-estar psicológico que acontece quando um sujeito se pega em flagrante, agindo ou mesmo parecendo agir, contra suas próprias convicções, valores ou princípios. Festinger descobriu que, na quase totalidade dos casos, o cidadão buscava alívio da dissonância cognitiva, revendo e modificando essas convicções, ou mesmo jurando que nunca as tivera, que sempre pensara da maneira coerente com a sua conduta de agora. As consequências disso para o sensitivity training, e de modo geral para toda a psicologia da modificação de comportamento, eram portentosas. Pois até então se pensava que as convicções e emoções determinavam os atos, que, portanto, para modificar uma conduta, era preciso modificar primeiro as convicções e emoções. Festinger descobriu que, em contrapartida, os atos podiam modificar retroativamente as convicções e emoções. Pior, o ato não precisava ser nem real, podia ser imaginário. Por exemplo, induzido a criar um relato falso da sua vida, o indivíduo se sentia responsável pelos atos fantasiosos que se atribuía. E se estes fossem contraditórios com as suas convicções, experimentava imediatamente uma forma atenuada de dissonância cognitiva que podia resultar no abandono retroativo dessas convicções. Você vê, no Brasil andou em moda durante uma certa época um tipo de psicoterapia, tinha o nome de psicoterapia, se chamava Fischer-Hoffmann. Havia uma lenda em torno da origem dessa psicoterapia, em que um psiquiatra profissional contava que quem tinha inventado essa psicoterapia foi o alfaiate dele, e que ele achou genial e desenvolveu e deu a formulação científica. Eu não sei se essa história é verdadeira, provavelmente não é. Mas nessa psicoterapia, a primeira coisa que você fazia era assim, você era... começava a psicoterapia escrevendo um relato da sua vida, no qual sua mãe abusou sexualmente de você, seu pai te estuprou, e mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Depois de você fazer todo esse relato com detalhes que você tinha que inventar imaginariamente, daí você fazia um ritual enterrando o pai e a mãe imaginários e perdoando-os. E depois de você fazer essa cachorrada com eles, as pessoas que se submetiam a isso, elas ficaram, o resultado que elas faziam que ela se produzia, é que, em primeiro lugar, elas se desligaram completamente do mundo afetivo de pai e mãe e ficaram totalmente sujeitas à influência do terapeuta. Era um modo de escravização oferecido como um modo de libertação. Isto é uma aplicação aqui do sensitivity training e da dissonância cognitiva. Nós vimos ali centenas de pessoas que se submeteram a isso. Eu não sei se isso continua ainda, espero que não, espero que tenha acabado. E também não sei da extensão que isso foi aplicado em outros países, mas no Brasil eu vi que isso fez uma desgraça. E é evidente que no quadro dessas seitas, tipo Ilesha, Rajneesh, Moon, etc., etc., essas experiências de modificação de comportamento eram constantes, eu estava o tempo todo fazendo isso. Quantas pessoas passaram por isso? É um número incalculável. Onde estão essas pessoas hoje? Elas podem estar em posições de comando, posições de influência, etc., etc., etc. Então, esse efeito, esse tem um efeito de bola de neve. Imediatamente espalharam pelos Estados Unidos e pela Europa milhares de terapias e dinâmicas de grupo que modificavam rapidamente as convicções básicas dos seus pacientes sem precisar sequer discuti-las, indo direto da mudança experimental da conduta para a mudança retroativa de crenças e valores. Então, o exemplo que eu dei, daquela, até, que foi muito celebrado pelo Gerald Thomas, né, diretor teatral, do professor sueco, que sugeriu que os seus alunos fizessem um experimento de sexo oral masculino e engolissem o produto, e depois fizessem um relatório científico da experiência. 80% e tantos, que não, evidentemente não eram homossexuais antes, acharam a experiência ótima, muito reveladora, muito significativa. Claro, eles vão dizer o quê? Fui feito de trouxa, não aprendi nada, ainda tive que chupar uma. Pô, calma lá. E se você pegar a amplitude da aplicação disso em todas as áreas da existência social, você percebe, isto gerou o Maio de 68 e está gerando toda a política mundial até hoje. Então aí o Kurt Lewin e o Festinger, eles não inventaram a ideologia, eles inventaram apenas os meios técnicos de produzir isso sem que as pessoas tenham a menor defesa contra o caso. Isso começou nos anos 50. No livro Maquiavel, pedagogo, o educador francês Pascal Bernardin mostrou que em todo o mundo ocidental, por orientação direta da ONU, o adestramento intelectual das crianças na educação primária e secundária tinha sido substituído por práticas desse tipo, visando a produzir as modificações comportamentais favorecidas pela elite progressista, sem que os valores que orientavam essas modificações entrassem jamais em discussão ou passassem pelo juízo crítico das crianças e dos seus pais. A educação tornou-se pura engenharia comportamental. Então vocês entendem por que eu acho uma infantilidade chamar isso de doutrinação. Isso não tem nada a ver com doutrinação. Não se faz propaganda de ideologia nenhuma. Né? O professor sueco, lá que o Gerald Thomas tanto apreciou, ele não fez nenhum discurso em favor da ideologia que existe. Simplesmente, vocês experimentem isso, depois vocês façam imparcialmente o relatório. Quer dizer, o que viola a convicção do cara não é uma ideia que se contrapõe. É um comportamento apenas sugerido para que depois ele o julgue democraticamente. Não é isso? Então, eu também vi, estudei isso em várias seitas. Né? Eu, durante um tempo, eu colecionei uma infinidade de documentos sobre essas seitas e pretendia escrever um livro, mas eu não consegui escrever um livro porque aquele negócio estava me fazendo mal. Eu falei, vou guardar isso aqui, daqui 20 anos eu volto a esse assunto. Em que o noviço era ali convidado a participar de ações ilegais, criminosas. Tá certo? Assim, só por experiência, para a sua iniciação, para você compreender o lado de lá das coisas. Né? Para você aprofundar, para você deixar de ser um idiota burguês, né, que só entende o seu círculo de vida. Não que o idiota burguês não mereça esse tratamento, ele merece. Porque a vida dele é assim, uma hipocrisia permanente que está convidando o diabo, dizendo assim, corrompa-me. Né? Eu hoje mesmo estava lendo no livro do Jacob Wasserman, ele tem um outro romance independente chamado Casamento, E o personagem é um advogado de família. E ele é um sujeito muito quieto, ele não fala muito, ele não se revela, tal, mas daí ele penetra um pouco nos pensamentos do advogado. E ele começa a fazer uma lista de todos os tipos de casamento corrupto e corruptor que ele viu na vida. É um negócio horroroso, horroroso. Mas aquilo é o mundo burguês. Né? E nós vemos aí, nós vemos no Brasil toda semana exemplos de falso moralismo, tartufismo mesmo, assim, da parte, sobretudo, de sacerdotes católicos e protestantes. É uma coisa horrível. Você vê isso, né? Um exemplo que me ocorre é assim: é esses caras que começam a falar mal de astrologia, ocultismo, etc, etc. Não, peraí, peraí, peraí. Se você abolir todos os fenômenos chamados ocultistas, viagem astral, vida após a morte, experiência de quase morte, telepatia, telecinesia, etc, etc, você reduz o mundo, vamos dizer, há um aparato material regido pelas leis da física do século XIX. Então só existe esse mundo material, já todinho equacionado e descrito, e do outro lado sobram as invenções da mente humana. De onde entra Deus aí? É impossível um Deus nesse mundo, ou Deus só vira. Então o quê? Uma legislação onde não se sabe de onde vem, e é um imperativo categórico kantiano de ordem moral. Então a religião se reduz a um moralismo idiota. Proclama que tudo aquilo que existe não existe e que é pecado tocar naquilo, né? E torna absolutamente impossível toda a relação pessoal com Deus. Não, isso não é possível. Então só sobra o quê? O moralismo idiota. Isso eles chamam de religião. Então, você veja, por exemplo, a eficácia da magia é um dogma da igreja. Se você repete isso perante qualquer padreco desses, tipo o Celso Porto Nogueira, ou os supostos os católicos Jujuba, né? A Salomé de Batina, eles ficam escandalizadinhos. Ah, isso é coisa do demônio. O Papa não está falando que é coisa do demônio ou dos anjos, ele está dizendo que isso existe materialmente, funciona. Né? Então você não pode negar. Se você negar a eficiência da magia, você vai contra o dogma da igreja, meu Deus do céu. Do mesmo modo, a tal influência dos astros no corpo e, portanto, na conduta humana é afirmada categoricamente por Santo Tomás de Aquino. Você nega isso e acha que você está fazendo bonito, acha que você vai para o céu por causa disso. E me lembra aquele negócio da Simone Weil, estar no inferno e acreditar por engano que você está no céu. E isso virou, no Brasil, isso virou endêmico, que é um dos maiores países católicos do mundo, isso virou endêmico. Praticamente o clero inteiro é assim. É. Então, você vê, tudo isso é efeito desse negócio aqui. Não foi nenhuma propaganda ideológica, não foi nenhum discurso partidário, foi simplesmente uma técnica que os caras inventaram. E essa técnica, assim, eu mudo a sua cabeça sem você nem pensar no assunto. E foi assim. Agora, aqui o capítulo seguinte, ainda não escrito. Em 1957, tudo isto, todas essas fontes, que eu estou dando, a fonte por natureza é anterior ao acontecimento. Todas elas são dos anos 50. E ainda temos que abordar aí teologia da libertação, antipsiquiatria, Jean-Paul Sartre, etc. É uma montanha. Então, quando você vê a cultura do Maio de 68, ela já era dominante no mundo ocidental inteiro, 7, 8, 10 anos antes do Maio de 68. Como é que você vai dizer que isso surgiu do nada, que foi um mistério? E se você perguntasse como que isso se tornou possível, como que essas ideias se difundiram de tal maneira, então você vai ter que responder a pergunta: quem pagou pelo espetáculo? É. E na hora que você vê quem pagou, você vê que esses que pagaram são os que tiraram mais vantagem do processo hoje. Esse é o que eu pretendo descrever na terceira página do livro. Terceira parte do livro. Em 1957, um membro da escola de Frankfurt chamado Karl Wittfogel publicou um livro chamado O Despotismo Oriental. Ele tinha morado na China há muito tempo e ele aplicou os conceitos do marxismo à descrição da sociedade chinesa tradicional. E ele viu o seguinte: durante milênios, a China tinha vivido praticamente só da agricultura. E por causa do sistema dos rios, sistema orográfico ali da China, os rios não bastavam para irrigar tudo, então precisava um sistema de irrigação. Quem fez? O governo, evidentemente. Então isso quer dizer que todos os produtores da China dependiam diretamente do governo, senão eles não tinham água. E o governo, evidentemente, podia abrir ou fechar o registro de água de qualquer um que ele quisesse. E através disso se criou um sistema despótico praticamente indestrutível. E ele dizia que se podia fazer a mesma coisa no Ocidente, dava para fazer. Tá certo? Então, um governo de tipo assistencialista, que vai promover o progresso material, ele, na medida que ele prover de fato esse progresso material, ele adquire o domínio de toda a sociedade. Não tem escapatória. Ora, o processo de dominação que existia na antiga China foi fichinha perto do que os comunistas implantaram depois, porque eles acrescentaram a isso, vamos dizer, a propaganda maciça, o método de lavagem cerebral, que é a invenção chinesa, que depois eu vou abordar, que não tem nada a ver com essas coisas que eu estou falando, que o pessoal mistura tudo, né? Qualquer propagandinha, eles dizem que é lavagem cerebral. Né? Sensitivity training, eles dizem que é lavagem cerebral. Não sabe o que estão falando. Lavar cerebral, os campos de concentração, o Gulag, né? E a famosa Revolução Cultural, que antecedeu de 2 anos a Revolução de Maio de 68. Né? E o Maio de 68 se inspirou amplamente no modelo chinês. Quer dizer, o livro vermelho dos pensamentos do presidente Mao era o emblema, era o símbolo unificador daqueles protestos de Maio de 68. Você pode ver isso no filme do Jean-Luc Godard, La Chinoise. O filme é chato pra caramba, mas como documento de época é indispensável. Então, você vê, essas são as fontes. Antes que o primeiro estudante em Harare saísse na rua, já estava tudo pronto. O discurso ideológico, a tática, a estratégia, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Então, nós podemos dizer, esta ainda é a cultura dominante no mundo. Claro que a partir dos anos 90, sobretudo depois da queda da União Soviética, surgiram outras fontes que estão reagindo bravamente contra isso, mas um pouco tarde, creio eu, né? E se você perguntar isso aí, o que foi? Foi a Revolução Proletária? Não, isso foi a Revolução Capitalista. Isso é a coisa que para mim está mais claro, porque tudo isto foi feito sob o pretexto de destruir o capitalismo através da destruição cultural e civilizacional. Só que você pergunta assim: o capitalismo foi prejudicado por isto? Em nada. Ele progrediu formidavelmente, ele se tornou tão forte ao ponto de ser indestrutível. Então, quer dizer, o socialismo é apenas um pretexto para promover o capitalismo. Acabou sendo um pretexto para promover o capitalismo. E isto já estava dado no próprio conteúdo lógico da ideologia multicultural desde o início. Dava para prever que era isso que ia acontecer. Qualquer pessoa, né, que visse assim essa total destruição dos valores civilizacionais, morais, religiosos, etc., etc., de bom, e da onde virão os valores que vão orientar a sociedade? Virão de quem tem os meios de poder para disseminá-los. E quem são eles? Os capitalistas. Então criou-se um capitalismo que, livre das limitações que eram impostas por valores tradicionais, herdados e antiquíssimos, pode inventar suas próprias regras, como o super-homem de Nietzsche. E é isso que os caras estão fazendo hoje. Então, por isso é que eu chamo isso de fazer a dupla tragédia da utopia. Inventaram duas utopias e fizeram exatamente o contrário. Porém, examinando as doutrinas que embasaram essa utopia, você vê que já dá para prever isso desde o começo. Agora, qualquer pessoa que é afetada, mesmo que seja minimamente, pelo encanto dessa ideologia, ela não vai poder perceber isso jamais. Né? Então, é o seguinte: nunca houve tantos idiotas úteis no mundo. Esses idiotas úteis não trabalham para a KGB. Né? Eles trabalham para o Jorge Soros, para o Bill Gates, para o Rockefeller, e não sabem. É uma coisa assim, chega a ser patético. Então você pensa bem, esse cara diz pessoal que é de esquerda? Não, de esquerda sou eu, pô. O que eu estou falando é que realmente anti-establishment, eles não são. Tá bom, então eu vou parar por aqui e não vou responder perguntas hoje, porque vocês veem, eu estou com muita alergia demais, nariz correndo, tossindo, né? Então, um negócio horroroso isso aqui. Vai acabar daqui a pouco, mas vocês tenham paciência comigo, né? Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.